táxi, voo 0013, está com 173, 174, 4 horas e meia, na nossa zona aqui. Modelo, caminhão. 03, autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, com a espera da 0218612, que ligar o 0019, eu vou. Pátio 1 no Índia, ponto de 0182, que ligar o 0019. 7. Web 6722, só mais um instante, fica livre no tempo. Super Alfa, na proa da rotatória. Índia 90 Alfa, reporte final 3 milhas. Vou operar final 3 milhas, Índia 90 Alfa. Autorizado, Olimpo 02, vai ingressar no circuito com base pela direita. Negativo, mantém o setor ainda, Olimpo, aguarde instruções. Mantendo o setor, Olimpo. Web 6722, livre pouso, pista 10, 150 graus, 109. Pouso, 0050. Copiado, Vitor Thierry Braco. Com o Zulu 1, 1208. 202, até a volta. Controle Salvador, boa tarde. Decola, gol 1755, na escuta. 755, contato radar, suba 360. 360, gol no 755. Um pouco a entrada do pátio, tráfego libera e após está livre até pátio 5. Que Luiz que ingressa, reporta livre da pista. Luiz que autorizado ingresso no 7, reporta livrando. Na sequência o Mike Chalian que ingressa e reporta livrando também. Alta, 3190. 3190, chega a torre 198, decimal 6. 186, obrigado, uma noite. Alô, Web 6722. 722, táxi Alfa, Juliette, Porto 612. Alfa, Juliette, 612, 6722. Gol, 925, autorizado para o SPEC, sonar, porta táxi. Uno desça para 2000 pés, chegada da Monte Ajuste no 09. 2000, Monte 69, 69. Oi Salvador, boa tarde, OTAN 3190, agora 1 milha do marcador externo. 3190, ciente, continua a aproximação. Que Luiz, que frequência livre. Super Alfa, faça curva pela direita e aguarde para prosseguir pouso no 7, devido ao OTAN já ter ultrapassado o externo, ok? Aguarde para reinterceptar final no 7. Gente, com curva pela direita, aguardará para interceptar final no 7, né, no liberal. Boa noite. Cadê o voo? Agora no 0-1-3, quanto será no 0? Pronto, o visual com o Tanaka. Como é que o no 0-1-3 aguarda no ponto de espera? Aguarde, então na 3, quando for no 0-1-3. 3190, autorizado pouso, pista 10, 170 graus, 089. Autorizado pouso na 1-0, 3190, 170 com 08? Afirmo, 170-089. Olimpo 02, está visual com o tráfego na final, pode seguir na perna 200 e encaixar como número 2. Afirmativo, gira a base na retaguarda do tráfego, base pela direita, limpo 02. Gira como número 2, Rodin, puxa. November Alpha prossegue final no 7, observando o tá na curta final no 0. O vento é de 160 graus, 089, autorizado o pouso. Prossegue final no 7, autorizado o pouso, ainda November Alpha. O Golfo Bravo confirma, vai manter sua posição ou vai parquear na posição 09? Solo, acordo a Infrera aqui, mudaram a posição. O Golfo Bravo já encontra-se no pátio 3, ok? Porém, tá indo à posição 7, ok? Ok, sim. Eu já agradeço aí, já finalizando aqui o reboque aqui, posição 7, pátio 3, aí. Muito obrigado e uma boa tarde. Tarde. Para o tarde, 925, 135, POB, Alterna Confins, 4 de autonomia. Autorizado táxi, Índia, ponto de espera, zona 0, torre 18612, aqui legal, 909, 1925. Tem na Índia, 18612, obrigado, bom trabalho. Qual a aeronave da Índia na pista? 3190, ao zona 7, 121, décimo 9. 219, obrigado, bom trabalho. Gol no 0, 13, após o tráfego na final 10, girou base agora, autorizado a linha manter. Pode passar, senhor. Olha, mantém o gol no geral. 1755, chame centro, Recife, 251. É, 251, gol até a volta e um bom final de semana. Gol. 2 toca emitida, 160, 089. Está emitido ali, puxa. O Índia November Alpha, frequência livre estacionar. Salvador, boa tarde, gol 1856, 1856, informação Quebec, 370 para Recife. 2, tráfego à sua direita, está mantendo 05 com rumo sudoeste, é um caravan. Tendo tráfego no menor. Esquerda, para ali, para 2. Afirmo, circuito padrão, reporta através do norte. Repassa através do norte, amigos. Zero Recife autorizado, cola pista no zero, curva esquerda, sai da pulga, direção Caju. Prossegue a perisca 58, controle 120, décima 8, 5537. 08, não. Vem pra lá, está 10, autorizado, obrigado, tô no 093. Caju é sair da perisca 58, 5537, transporte, controle 198. 5573, 1208, controle, e nível 390 autorizado, gol 1856, reporta, puxa. 5573, controle 208, gol 1856, chama na puxa. Confirmando nível autorizado, 390, gol 1856. 39, 390. Norte, o Olimpo 02. Frente Olimpo, prolonga do vento, aguarde base. Prolonga do vento, aguarde a base. Do Olimpos, mas esse toque depois pouso final. Sim, te confirmando até agora, 13. Perdi as contas, amigo, mas eu verifico pra você e te falo. Sim. 0 no 3, aos 21, 120, décima 8. 208, muito obrigado, um bom fim de semana. Brasília 380, via 3017, decola pista no zero, curva direita, saída Argoa, LF, controle 120, décima 8, aciona 5576. Autorizado Brasília, nível 380, decola da reta, curva direita, saída Argoa, transmissão LF, controle 1208, transponder 5576. Correto, reporta puxa. Para 220. Cedo 220, agora no mesmo número. Boa 925, 150 graus, 109, 2A da Costa. Vai iniciar boa 925. Autorizado, pushback será reportado 3567. Autorizado, vai chamar o pushback 3567. Aos 23, 208, bom. Agora vai te obrigar. Salvador, boa noite, com 925. 601 sobre vetor, mantenha presente proa, vai interceptar o localizador nessa proa. Presente, mantendo a proa para interceptar nessa proa, mas eu não. Claro, Berna 200, para pouso final do Olimpo 02. Afirmo, repórter girando base Olimpo. Estaremos girando base Olimpo 02. Gol número 2, condições de interceptar na proa 070. Afirmativo, tem condições, gol número 2. Autorizado. Salvador, boa tarde, Zupa 206, gente da Quebec, 370 Recife. Zupa 206, 370 Recife, 3 horas, Recife. Curva à direita, corrigindo curva à esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5003. Cruzado 370, via perícia 58, decola da 10, curva à esquerda, PUCA, Aracaju. Controle 208, transponder 5003, Azul 4206. 5002, reporte pushback. 5003, está correto, reporte. Ok, 5002, 4206. Não, 5003, reporte push. 5003, copiado, 4206. Solo, Tan 3567, está com 101 a bordo, 4 horas e 10, alterna com fins para o táxi. Autorizado, táxi, 41 Índia, ponte para 102, 862, que é 109, Tan 3567. Autorizado via Pátio 1, Índia, no ponto de espera 186, no ajuste 1019, o da 3567. Salvador, boa tarde, gol no meio, 92, estabilizado na direita 10. Por meio, 2, ciente, aguarde pista livre. Vitor Charlie Bravo, chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 1260. 629, autorizado com bons, nível 360, VP Zulu no mesmo, aí cola piso no zero, curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 120.8, aciona 5002, corrigindo 5006. Gente, autorizado São Paulo, 360, saída da El Leda Bridge. Upper Zulu no meia, conforme o plano. O controle é o 1208 e o transponder 5006, da 3629. Correto, reporte push. Pode orar. Meia, gol no meia, 01. Baixar travado? Baixar travado, 62. Furo 60, grau 089, autorizado pouso pista 10, gol no 62. Leve pouso pista 190, gol no 62. Correio Salvador, muito boa noite, Gol no 601, uma milha e meia para stand. Gol no 601, continua a aproximação, guarda a pista livre. Agora pista livre, 601. Delta, tá livre cruzamento após a aeronave na curva. Simples, após a passagem do tráfego na curva, agiliza o cruzamento devido ao segundo 737 passando externo agora. Eu já vi Delta subir a aeronave, já agiliza a 2002. No solo aos 3-2, direita 1-2-1, desse ponto 9. 2-9, obrigado. Solo, boa noite. Show 1-9-1-2, de branco. Governo 2, ciente, prossiga até antes da Juliette, via Alfa. Até antes da Juliette, 1-9-1. Puxa, acionamento 4206, portão 1. Inclusive, pouso, gol no 601. Aqui, pessoal. Autorizou o repórter. Salvador, boa noite, outra 3567, está pronta no ponto de espera da 10. Ali mantém 3567. Ali mantém na 10, 3567. Estou, hoje está na 143, transfere com a Quebec. Chinami 143, a sua identificação, desça para 2.000 pés, chegada bom, se ajuste no 019. 2.000 pés, 1019 na bom, se ajuste na 143. Rodovia 01 no solo 34, direita, 121, décimo 9. 219, 01. Salvador, boa noite, bom 601. 601, boa noite, taxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 601. Grande Portugal 022, full push and start. Grande Portugal 022, clear pushback, start up, report taxi. Clear push and start, call taxi, Portugal 022. 3567 aos 3000, decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Boa noite, 3567, cruza 1900. 3567, subou 380, vigilância. Arbor, está presente com referência? Pois é. Obrigado. 06, POV 79, autonomia 3 e 35, entrada na tela. 7946-06, taxi é Índia, ponte para dono 028612, Keringão no 019. Minha Índia, Bustera 1086-2194206. Monumento 2, Juliette, portão 02. Qual foi a posição, senhor, por meio no mundo 2? Portão 02. 02, obrigado. Monumento 01, Juliette, portão 04. Portão 04, obrigado. Salvador Web 6722, informação Quebec 360 para o Galeão. 6722, 360 Galeão, VP Zulu no 0, decola pista no 0, curva direita, sai da dial, lei da bridge, controle 120, décima 8, aciona 5007. Tá autorizado, 360 Galeão, decolado 1-0, curva direita da Eulia da bridge, VP Zulu 1-0, o controle 1208 e o transponder 5007. 6722, posição meia dúzia. Correto, ponto puxa. Cortará, 6722. 206, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 150 graus com 07 nós. Autorizado a linha decolar, 1-0, para 206. Mantenha a flor de Rubem. Tá, ele só manda essa que é a gente feita na área dos pães. Agora, mano, o mundo passa a militar. Salvador, boa tarde, eu tenho 2, 4, 5, informação que vem. 02 right, taxi, por favor. Taxi, Papel 02, approve taxi by April 1, India. Hold point, Renew 0, Kautau, 108, small 6, Canadian 0, 19. April 1, India, all trucks, Renew 0, 9,